você chama isso de amor, com o tempo vai aprender, está errada. De amor não tem nada. Quem sou eu pra bancar o professor? Deixo a vida ensinar você, se preparar. O troco é certo e vai se arrepender. Joga, joga fora toda a nossa história. Só que se prepara que ela volta cada vez que machucar. E não vai demorar. Você chama isso de amor, com o tempo vai aprender, está errada. De amor não tem nada. Quem sou eu pra bancar o professor? Deixo a vida ensinar você, se preparar. O troco é certo e vai se arrepender. Nossa história, só que se prepara que ela volta cada vez que machucar, e não vai demorar. Chega, não dá, tentei me acostumar, não aguentei, já foi, vai passar, vou encontrar alguém pra me amar. Chega, não dá, tentei me acostumar, não amei, como eu te amei, como eu te amei.